Nesta sexta e sábado, dias 13 e 14 de setembro, a CDL de Gaspar irá realizar mais uma edição do Festival Vale Europeu da Cerveja de Gaspar. Nós vamos conversar agora com o presidente da CDL, Luiz Hamilton Kraus, para sabermos como estão os preparativos para mais esse grande evento. Presidente, já tudo encaminhado para mais esse Festival da Cerveja? Está tudo encaminhado, tudo praticamente pronto. Aí estamos aguardando essa semana o começo das montagens aí das estruturas. Serão 11 cervejarias. Também teremos espaço gastronômico já para toda a família. Teremos no sábado, durante o dia, também a liquidação da CDL, que é o Liquida CDL Gaspar, com várias atrações, com oficina de slime, com brinquedo para criançada, e também o Festival da Cerveja junto aí, para ter atração para todo tipo de público. Presidente, esse evento, juntamente com o Liquida CDL, espera-se um grande público em todo o comércio local, especialmente no centro. Com certeza, a gente está esperando um grande público. Ano passado o evento já foi um sucesso, esse ano a gente espera mais gente ainda. A programação está bem legal. Vamos ter bastante banda já desde a sexta-noite, começa às 7 horas da noite e sábado o dia todo. Então quem quiser vir, curtir um final de semana diferente, pode chegar até na área central da cidade, que estaremos ali com toda a estrutura esperando vocês. Presidente, vale destacar que serão cervejarias de Gaspar e também da região. Terão cervejarias de Gaspar, serão cervejarias da região, são parceiros que alguns já estiveram conosco ano passado. Então temos vários tipos, não só cerveja Pilsen, tem chopps artesanais, né? Então terão uns dois modelos. E também aí nesse final de semana estaremos fazendo o lançamento das vendas para o público da palestra aí que a gente vai ter final do ano, que é com o Rodrigo Pimentel. Presidente, vale destacar também, é claro, que o Festival da Cerveja de Gaspar vem a dar o pontapé inicial para as festas de outubro que já estão chegando aqui na região. É isso aí, agora vem chegando outubro, o pessoal já vem sentindo o climinha de outubro, né, que é a famosa festa típica alemã de Blumenau. Então Gaspar aí já para fazer um esquenta para essas festas, já vem promovendo o seu Festival da Cerveja. E é o esquenta também, né, a gente diz do verão, porque a gente terá toda a liquidação de inverno, que é o nosso comércio está preparado. Então para você aí, que quer aproveitar os últimos dias de inverno, quer comprar uma roupinha de frio e também algumas já roupas para o verão, todas as lojas aí associadas à CDL, não só no centro, mas em toda a cidade, terão preços exclusivos de liquidação para esse final de semana. Que horas que o evento começa já na sexta-feira? Na sexta-feira ele começa às 7 horas da noite, ele é até a meia-noite, e no sábado ele começa a partir do período matutino, também indo até o final da noite, aí próximo das 11 horas da noite. E o Festival da Cerveja desse ano será na Praça da Prefeitura e também na Rua São Pedro, ao lado da Prefeitura. Isso mesmo, será na Praça da Prefeitura, as cervejarias estarão espalhadas, um pouquinho diferente do ano passado, o palco estará na Rua Coronel Aristiliano Ramos, portanto a Rua Coronel será fechada já na sexta-feira às 6 horas da tarde para o trânsito do trecho Bradesco até o trecho da ponte. Então terá um espaço bem livre para todo mundo aproveitar e ficar um ambiente bem agradável. O Festival da Cerveja se caracterizou como um grande evento também da CDL aqui na cidade. Esse evento começou no ano passado, a gente tinha no começo um pouco de medo, né? Mas a gente dá tudo de nós em todo evento que a gente faz e ele foi um sucesso e esse ano será de novo. E é um dos nossos top eventos aí que a CDL promove junto com o Liquida CDL. E a CDL conta com o apoio da Prefeitura? Apoio. A Prefeitura sempre vem apoiando nos nossos eventos, no Festival da Cerveja não é diferente. A gente já tem parceria em alguns outros tipos de eventos e isso é muito importante porque a entidade sozinha não consegue fazer tudo, né? Então a ajuda da Prefeitura sempre é bem-vinda com a parte estrutural, com todo o apoio que eles nos dão. Nós conversamos com o Luiz Hamilton Kraus, presidente da CDL, nos falando sobre o Festival da Cerveja Vale Europeu que vai acontecer em Gaspar nessa sexta e sábado, dias 13 e 14 de setembro. Da CDL, Gil Dias para a Rádio Sentinela.